O tema de hoje é: a semeadura é livre. É uma afirmação, né? Porque a semeadura é livre. Ponto. Se nós colocássemos aqui: a semeadura é livre? Uma interrogação. Nós estaríamos perguntando: a semeadura é livre? Se nós colocássemos aqui: a semeadura é livre, vírgula, mas a colheita é obrigatória. A semeadura é livre, porém a colheita daquilo que você semeou é obrigatória. Quem não já passou por uma lavoura, principalmente aqui no nosso interior, nós sabemos que tem muita gente que planta uva, nasce uva, a videira, nasce um paranau. Se eles plantam pêssego, cresce pêssego. Se eles plantam ameixa, nasce, cresce ameixa. E assim vai indo, cada um com a sua espécie. Será que nós pensamos em nós, no que nós plantamos, deixando de lado agora a agricultura, e sim atitudes? Quais são as nossas atitudes de plantio? Analisando a nossa atual, analisando, digamos assim, por alto, cada um de si, é claro, a nossa atual situação de encarnado atual, qual é que foi a semeadura dessa nossa existência? O que que nós semeamos nessa nossa existência, nessa própria existência, para estarmos na situação que nós estamos? Alguns estão bem, outros estão mal, outros estão com problema de doença, outros estão com problema de família, outros estão com problema de falta de dinheiro, problema de financeiro, problema econômico, tal. Cada um tem o seu problema. O que que nós plantamos para colher isso? Alguém que tem uma doença grave e que não fez nada nessa vida aqui, simplesmente foi uma pessoa íntegra, uma pessoa que fez todo o bem, e tem uma doença lá, meia complicada, difícil de curar. São várias elas. O que que nós semeamos em outra existência? O que nós semeamos em outra existência? Será que nós semeamos coisa boa? Será que semeamos realmente coisas boas para termos agora, nessa atual existência, uma doença bastante, bastante grave? Por exemplo, aí um câncer, um melanoma, alguma coisa, ou pulmão com um problema lá de último grau, febre não sei o quê. Tem um monte de doenças hoje que são complicadas. E aí bateu a bactéria naquele cara lá, o cara tem a boa saúde, deu a bactéria nele, o cara foi 3 meses, 4 meses no hospital, não conseguiram reverter a situação da bactéria, não conseguiram matar a bactéria matou o homem. Por que que acontece isso, gente? Alguém já se perguntou isso? E era uma pessoa íntegra, era uma pessoa boa, era uma pessoa de excelente caráter, bom pai de família, bom marido, os melhores amigos, amigos bacanas, participava de toda uma comunidade, e aí bate aquela bactéria lá que não se sabe de onde ela veio, em questão de 3, 4 semanas, você foi o... Bom, nessa existência, provavelmente ele não tenha semeado nada que provocasse a vinda dessa bactéria. Mas numa outra existência, alguma coisa aconteceu, sem dúvida, para que nessa aqui ele fosse desencarnar dessa forma. Eu estou num centro espírita há 23 anos. Há 6 anos... eu participo do grupo de palestras. Fui promovido. Tá. Será que eu vim aqui de graça? será que eu vim aqui de graça? Será que as pessoas que participam de um centro espírita, eles vêm de graça aqui? Não, aqueles que vêm que participam de um centro espírita, é aqueles que mais devem, gente. Porque eles têm que dar o retorno, eles têm que fazer com que todas as pessoas que numa outra existência desviaram do bom caminho, agora colocar novamente no caminho certo. Por isso que a gente está aqui em cima, e está lá dentro, e está lá em cima, em grupos de estudo. Todas as 40 e tantas pessoas que estão aqui. Já pensaram nisso? Eu fui um grande pecador. Fui um grande pecador. Num passado não muito distante, 2, 3, 4 vidas atrás, sei lá, uma vida atrás. Todos nós que estamos aqui, dentro de um centro espírita, tem a sua dívida. Estamos aqui para isso. Não adianta, ninguém foge da raia. Se eu planto espinhos, tem aquelas coisas, uma vez eu lembro lá da minha avó, na esquina, que morava lá na esquina, na entrada assim, tinha uma, tipo uma grutinha assim, era toda ela de espinheiro. Como é que era? Chamava de planta do céu, não sei como é que era. Bom, eu sei que elas iam, mas era puro espinho. E minha avó, ela plantou para a gente não mexer. E a gente não mexia, porque era espinho. Agora a gente ia mexer nas flores. Rosas, cravos, principalmente, que ela gostava. Papoulas, que na época podia plantar, hoje não pode mais. Né? Eu me lembro muito bem. Então, queria que a gente entendesse o seguinte. O que nós estamos falando aqui não é nada mais, nada menos, que a lei do karma, gente. A lei da ação e reação. É uma lei natural. É uma das grandes leis naturais do universo. Tu fez, tu paga. Tu aprontou, tu vai colher. Tu fez o mal para aquela pessoa, alguém vai fazer o mal para ti da mesma maneira que tu desejou mal para outra pessoa. Tu matou alguém, nem que fosse para te defender, numa outra existência tu vai morrer por uma bala perdida. Tu vai morrer pela mesma. É olho por olho, dente por dente. A coisa é assim. Nós somos bons hoje com as pessoas vão ser boas com nós no futuro. Então, eu sempre, a gente, eu não estou aqui sozinho, a gente sempre procura dizer aqui, para nós descobrirmos o nosso passado, como foi o nosso passado de duas, três existências atrás, ora, é a coisa mais fácil saber o que nós fomos. É só nós analisarmos coerentemente, conscientemente, com racionalidade, o nosso presente, gente. Como que nós somos hoje? É o quê? É o resultado do passado. E como é que vai ser o nosso futuro? Como é que vai ser uma vida futura nossa? Daqui 50, 100 anos, de repente a gente morre, fica lá 50, 60 anos na erraticidade e renasce de novo, novamente. Então, daqui 80, 90 anos, de repente 100 anos. Como é que vai ser a nossa vida, digamos, no futuro? Ora, é só analisarmos a vida que a gente vive hoje aqui. A gente faz o bem? A gente fala mal dos outros? Nós falamos mal dos outros? Nós fazemos o bem? Fazemos o mal? A gente enriqueceu passando por cima dos outros? A gente continuou pobre a vida inteira porque a gente teve preguiça de trabalhar? Ou porque talvez não houve oportunidade? Como é que era? Como é que funciona isso? Nós estamos sempre em cima do muro ou nós temos uma postura tomada já? Nós vamos enterrar o nosso talento ou vamos fazer com que esse talento, os dois, os três talentos, que nos foi gratificado por Deus, vamos fazer prosperá-los e fazer com que deem bons frutos no futuro, ou mesmo nessa nossa própria existência daqui 20, 30 anos, porque nós vamos, eu pretendo viver mais uns 20 anos, 25 no mínimo, alguns aí vão viver mais porque são mais novos. Então, a nossa análise do presente, a nossa análise da vida presente, é exatamente aquilo que nós vamos colher no futuro, sem dar e sem tirar nada. É exato. É uma lei natural. Deve ser a terceira grande lei natural que está lá no livro dos Espíritos. Lei de Deus. Então, a semeadura é livre? A colheita é obrigatória. Muito obrigado.